Radio. Atare trebuie să rămânem pe zona. Adică Confirma a frequência? 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1. 18, 95. Vip 5241, autorizado a decolar, pista no zero, vento variável com 2-9. Vai iniciando. 2 Salvador, boa tarde, 132-17, INS X-Ray, passando Simbra. Boa tarde, então, 32-17, continue a aproximação, informaria pista livre, vento variável com 3-9. 132-17. Livre pouso no 0-32-17. Cruz patrulha de close 34, chegando 20-8, não vou. 208, boa tarde, obrigado. Sapatango Juliette, Tango Zulu, desça e mantenha nível 050. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 5241. 5241, subir e mantenha nível 200, sair da árvore, vigilância. 200. Espera da 10, parceiro 2230. Decode imediato a 540, parceiro. Afirmativo. Ali mantém. Pistão na 0, parceiro 2230. Ali mantém, 2230. 20, chama em torre. 1, 8, decimal 95. 1895, obrigado. Boa tarde, igual na 620, estabilizado, trem baixa travado. Atari, gol no 620, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento calmo. Vente aguardando a liberação, 620. 3217, solo 35, libera direito, 1121, decimal 1. Direito 211, obrigado, boa, 3217. Teve 2230, vento calmo, autorizado a decolar, pista no zero. Desde decolar, se iniciando, 2230. 620, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Livre, pouso 10, igual na 620. Contra o Salvador, passaria 2230. 2230, contato radar, suba para o nível 180, saída Arbor. Arbor 180, 2230. 2230, chama no 208. Falos 38, chamando 121, decimal 1. 21, obrigado. A Elefa está presente? Autorizado, triple 5241. Grato, direto Elefa, triple 5241. 009, autorizado a linha de decolar, pista 10. Vento 120 graus, 49. Serra Lima, prossiga. Serra Lima, autorizado acionamento, informe o término. Anti Tango Zulu, após etapa dessa via, para 2000 pés, PNH-1014 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Tango Zulu, após etapa, via, que é 2000, reportar estável, Tango Zulu. Decolou 41, chame 120. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 2009, passando 2210. Graus com 39, confirmando o acionado 1643. Utilizado para direto de Coral. Coral 240, Gol 2009. Fora do palco. Gente, patrulha, agora controle. 120, décima 8, até a volta. Decolou os 43. 120, gráfico 8. Controle Salvador, patrulha 03. Sim, para o controle. É o patrulha 03, está decolado, acionado no 623, matéria 510, BR-324, controle Simões Filho. Gente, o patrulha 03, prossiga no sobrevoo da BR-324. Sim, 03. Salvador, com 2009, patrão 10. Relicente, o gol 2009. C446, boa tarde, ao controle Salvador. Dente o Trip C446, acione identificação na proa de Aman para interceptar a chegada da Aman. QNH no 014, reporte para descida, o Trip C446. Gol 2009, chama Centro Recife em 1-25-1, alterno 1-33-95. 25-1-33-95, gol 2009. Estamos no localizador, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, chame Torre, Salvador, em 1 no 8 decimal 95. 1895 vai chamar. Obrigado, amigo, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, Juliette Tango Zulu, passou Duna, reportará Simbra, pouso, pista 10. Certo, Juliette Tango Zulu, vento no 40 graus com 4. A defesa 3546. 3546, desça para 3000 pés, o QNH 1904. A 3000, 3546. Pico 241, chama Centro Recife em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288260, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tiane, chame táxi, bravo, Vitor Tempo. Passando Simbra embaixo e travado, Juliette, Tango Zulu. Cheque Tango Zulu, pouso autorizado, pista 10. Felipe Pouso, Tango Zulu. Do táxi, bravo, Vitor Tango, chame no ponto de espera pronto. Controle 546, 10 graus de direita para a informação. Que é a pós de fio foi pro diamante. A pós de fio foi diamante, 546. Caixa livre. Bravo da linha área e manter, Bravo. Controle, passaria 2230. Passaria 2230, controle. Vita Pro 270, evitando informações. Autorizado, passaria 2230. Decolar, Bravo, tá tendo pistão na 7, vento no 40 graus, no 4. Alterna 126 decimal 0, informe os desvios ao mesmo. 288 260, informará. Bom dia, senhor. Bom dia, bom voo. Tangulu, frequente, chame para seguir quando o táxi, táxi 3. Chame só, 1219. 1219. O Tango decolou 54, chame no 208, bom voo. 208, Tango. 4 Salvador, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, transfere. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, contato radar, suba para nível 200. Ao cruzar 2000 pés, autorizado por Oi de Coral. Gente, posso cruzar 2000 pés por Oi de Coral, Bravo, Vitor, Tango. Patrulha 03 é o controle. Gente, reporte para regresso. Patrulha 03, frequência livre. Bravo Vitor Tango, autorizado proa de Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Bravo Vitor Tango, Passou normal e descida para 3000, 3500, está tudo bem. ET? C446, desça para 2000 pés, autorizado. Final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Valeu, estabilizado no localizador. ILS está 1-0, 3446. Salvador, Azul 409, espera pronto. Azul 409, linda cola, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 149. Liga Salvador, a Chanel 6321, na próxima janela do Dal 90, pronto. Já tinha 6321, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém 1-0, 6321. Decolou 02, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle azul 4089, Israel. Azul 4089, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 da EL. Tem 2000 autorizado a decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 3 nós. Localizador, TP5446. TP5446, chame Torres, Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa tarde, obrigado. Boa. Torres, Salvador, boa tarde, TP5446. Torres, 5446, reposta quando embaixo, e travada. Entra marcando com 2-9. Sinai 321, decolou 04, chame 120, decimal 8, com louco. 1208, boa tarde, obrigado. Salvador, Sinai 6321, decolado, passa 1300. Sinema 321, contato radar, suba para o nível 320 na saída Arbor. 320 na Arbor, 0, baixo travado, TP5446. 5446, tudo autorizado, pistão 0. Autorizado positivo, 5446. Salvador, Oceané 6321, consigo coordenar pro Ed Alefa? Autorizado, pro Ed Alefa, Oceané 6321. Direto Alefa, 6321. Minha linha na tempestade, meu zero. Autorizado a alinhar e decolar, evento calmo. Azul 4089, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Vamos chamar centro Recife 251, alterando 3395, azul 4089. Bravo Vitor Tango, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Sangue de Abravo está fora de solo. Que Sangue de Abravo? Estou no visual da presente farol de Itapuã. Quando lá, transfere. Controle 120.8, com volta. Olá. Oi, boa tarde. Tripe 5, ele é 7, boa noite, cara. Tripe, boa, número 2. Controle 1208, para o gol. Sim, 208 para o gol. Obrigado. Controle, boa tarde, gol 966. Gol 966, boa tarde, contato radar Suba, para o nível 370 na saída Puka. Puka, nível 370, gol 966. Xanema 321, chama centro Recife em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 1288, alterna 260, Xanema 6321, boa tarde. Boa. Marco do Zano Oeste da 1028, Tânio de Abravo. Tânio de Abravo, bom voo. Boa. Ali mantém, Controle de Salvador, muito boa tarde. É o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Está no farol de Itapuã, vai prosseguir linha do litoral 510. Velhão. Pente Tango Índia Bravo, prossiga visual via litoral sul. Quando possível, estimado para ingresso na terminal e pouso em Léo. Tango Índia Bravo. Visual litoral vai estimar aqui mais ou menos. Estimado do Tango Índia Bravo para terminal é 19:45 para pouso ideal do Zulu. Sério 6002, contato radar, suba para o nível 310, saída Puca. 310, saída Puca, ou 6002. Boa, vento no 70 graus, 49. O 4065 autorizado alinhar e manter, pistão a zero. Alinho mantendo, zero, azul 4065. No 966 autorizado pro de Caju. Pro de Caju, gol 966. Picloso no meio, chame no 2019, por favor. Chamarei, boa tarde. Controle, trip 5627, boa tarde. Trip 5627, contato radar, suba para o nível 170, saída Puca. Sucesso 170, Puca 5627. Alguma possibilidade de 5627 voar para o Aracaju, senhor? Pode, o trip 5627. Chama Centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 2685, 2545, 9,66. Ah, ventando 50 graus, 49. Desce decolagem no 0, azul 4,09. Decimal 8,5, alterna 1,25, decimal 4,5. 1,26, 2,545, 6,002. Acione a identificação, desse avião chegar na Mari para 2 mil pés do QLH do 0 do 4. Tango, Índia Bravo, contato radar perdido, reporte através do farol da barra. Titanino no farol da barra, frequência livre, o Tango Índia Bravo. Decolou 2-0, chame 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, azul 4-0, 6-5 graus. Controle azul 4-0-6-5, decolou da EL, líder. Azul 4-0-6-5, contato radar, suba para o nível 3-4-0, saída da EL. Refeição 3-4-0, possibilidade de voar da EL ou líder da presente? Autorizado, pro de Leda, o azul 4065. Está presente Leda, azul 4065. Senhor, ingresso apaginado, pronto, cabeceiro, nossa área, terminal, vai, papá. Senhor, reportagem, 0097, no ponto inteiro da nossa área. Gente, mantenha no 0097. Para informação, previsão para decolar mais 5 minutos devido a um tráfego de pequeno porte decolando a pista auxiliar, perfeito, sério, confiante. Bem batido, entrando a posição na Decolou os 22, chame 120 decimal 8, controle, bom voo. 08, boa. Controle, boa tarde, azul 418, decolado, passa mil pré. Boa tarde, azul 418, contato radar, suba para o nível 340 na saída Arbor. Arbor 340, azul 418. 5627, instruções do Centro Recife, manter a saída, o 5527, autorizado para o Dijamo. Direto para a minha grande. Tango Romeo 2 Papa. Tango Romeo 2 Papa, aguarde. Tango Romeo 2 Papa. 097, cruzada Linhares de Colar, pista 1-0, vento no 60 graus 4 nós. Ali de Colar na pista 1-0 nós. Salvador, boa tarde, tem 3155, ponto de espera da 10. Marinha 7071 no controle, Salvador. Tio Maria 7071, prossiga para o sobrevoo em Camaçari, Marinha 7071, acione código 0110. Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, tá 3155. Marinha 7071, confirma o tipo da aeronave? Zero. 97, decolou os 26, chame no 20 decimal 8, por favor. 208, obrigado, boa. Azul 6918, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS, reporte estabilizado, Azul 6918. Controle Salvador, gol 097, saída árvore, Elefa, passa 2000. 1097, contato radar, suba para o nível 360, saída árvore. Nível ascensão 360, árvore, gol 097. Controle Azul 4198, após Arbor, seria possível proa de Sebedi ou Obidude? Azul 4118, solicite ao centro Recife em 1, 28.8, alterno 1, 26.0. Ciente, 28.8.260, obrigado, uma boa tarde. Azul 4065, chama centro, Recife em 1, 25.1, alterno 1, 33.95. 1, 33.95, Azul 4065. Bora. Tá, minha performance que decola da pista principal. O terceiro será confidente com o senhor. Azul 4065, Azul, Azul, frequência livre, boa. 071, ciente da área proibida em Camaçari? Colagem autorizada, TAM 3155. 071, frequência livre para coordenação com o tráfego local. Reporte quando prosseguido para Salvador, Marinha 7071. Arizona 55, decola as 29, chama na 20 decimal 8 com voo. 308, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3155. TAM 3155, contato radar, suba para o nível 340, ao cruzador, meu pé é autorizado por Odileda. Ao cruzar 2000, voa Leda subindo ao 340, TAM 3155. Autorizado a decolar, pistão no 7, vento 160 graus com 4 nós. Tipo 5627, chame o centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. Tipo 5627, controle. Azul 6908, estabilizado ELS X-Ray. Azul 6908, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 118 decimal 95, Azul 6908 é já. Prezado, tá aqui. Chame no ponto de espera, velocidade certa.